fala, você é o senhor da palavra. Depois de dito, é servo de cada frase falada. O tempo psicografa a história da humanidade, com mil erros se estendendo por notoriedade. A tolerância com atitudes mal pensadas e a mãe da catástrofe gerada. Esperança está com a gente, tenha confiança. Já diz o ditado, enquanto a vida é a esperança. E quem espera sempre alcança, mas eu posso muito mais com meu potencial pra alcançar correndo atrás. Nunca perca sua essência, sua dignidade. Respeita tudo, viva com honestidade. Tem os que querem mudar para melhorar, os que precisam de mudança para conseguir alcançar. É por ti que estou aqui, Senhor, em minha vida, para sempre o meu aliado, sua força me ilumina. Porque tudo nessa vida nos serve de lição, pra variar meios da questão. Se pra analisar tudo com precisão, pra poder chegar a uma conclusão. Então, deixo pra trás o que foi, se eu poder lavar minha alma, seu amor me restitui. É por ti, Jesus. Abre um sorriso singelo em meia face obscura, descontaminando a alegria do sentimento de culpa. Não vou transgredir o passado, isso já ficou pra trás. Vou olhar para o presente pra poder seguir em paz. Assim como Jonas do Senhor, fugi de sua presença. Desviado no mundo, pecando com sem consciência. Enfrentando tempestade, eu só no meio do mar conformado, achando que somente a morte viria me libertar. Os problemas me engoliu, senti o gosto do fel. Até que clamei por Deus, ele se manteve fiel. Me acolheu e me mostrou que minha maior riqueza foi acreditar em mim mesmo, eu tendo como for. Fortaleza. Tudo foi nuvem passageira e hoje após a tempestade luto pela liberdade, igualdade e fraternidade. Meu verso é espelho que reflete a revolução. Toda a matéria volta ao calma, seus peitos se eternizam. Porque tudo nessa vida nos serve de lição, pra avaliar meios da questão. Se pá, analisar tudo com precisão, pra poder chegar a uma conclusão. Então, deixo pra trás o que fui, só poder lavar minha alma, seu amor me restitui. É por ti, Jesus. Não importa de que grupo que você faz parte, lute pelo seu melhor, sempre com força de vontade. Correndo atrás dos teus sonhos, dos objetivos. Se permite que dificuldade te bote em declínio, seja um Davi para derrotas Golias, que brote seus caminhos estando sobre a bênção de Messias. Já o derrotista é terrorista da própria vida, com a bomba da ignorância que afeta e deixa ferida. Muitos são aliados na prosperidade, mas quando vê a seca só fica o fiel de verdade. Ignorância leva abismo, a queda é a consequência. Forças pra recomeçar na solidão é sem clemência, mas nada é complicado quando há preparação. Nada é abalado quando o refúgio é a oração. Nada é mais importante que estar na companhia do Rei dos Reis, que é a luz de nossas vidas.